Pois é, Da Vinci, tem algumas pessoas que têm prova de Carlos Alves, que se diz coronel aí junto com o STF, né, junto com o Gilmar Mendes e o Toffoli, que aquela parada dele usar a tornozeleira, que ele estava em Portugal e passar no Jornal Nacional e tudo, isso aí foi tudo armação, tudo forjado, por quê? Ele é um coronel melancia, comunista. Falava que era intervencionista, pura mentira. Que não é intervencionista porcaria nenhuma. E armou pra cima do povo, da população que já tava quase que em massa pedindo intervenção militar. Aí o STF, numa jogada junto com a grande mídia e coronel Carlos Alves, o que que fizeram? Não, nós vamos colocar uma tornozeleira nele. E falar que foi porque ele ameaçou o STF, estava pedindo intervenção militar. E nisso, ele sendo coronel, a população, os civis, eles vão ficar assustados e vão parar com essa onda de pedir intervenção militar, entendeu? Isso aí é como se fosse um cala-boca para a população. Mas já tem gente que tem relatos, fotos aí de o Carlos Alves aí no com almoço com Lewandowski, né? Lewandowski recebia Carlos Alves em casa. E fora que ele é amigo de Toffoli, rapaz, e de Gilmar Mendes. Estranho isso, né? E agora tá querendo te atacar lá. Não foi à toa que ele fez a live e apagou a live. Então, meu irmão, o que aconteceu foi o seguinte, né? O Coronel Alves vai ouvir esse áudio, né? Ele saiu de todos os grupos que a gente colocou ele. Queda da Babilônia, reinteração de posse nas Forças Armadas, Forças Armadas. Então, esse vagabundo aí, cara, ele me procurou, né? Você lembra aí, 2015, pediu as provas que eu tinha contra os generais, brigadeiro, coronéis, almirante, provando que eu sou sócio da Camargo Corrêa. E o que aconteceu na Camargo Corrêa? Contei tudo, vocês viram o áudio. Tem que soltar os áudios dele também. Ele pediu para um vagabundo juiz lá para me ligar, que era do Tribunal Militar. Quando eu fui puxar o nome do cara, o cara tá envolvido com crime aí. Ele tá envolvido no apagão aéreo. Que eles fizeram o apagão aéreo, o crime organizado dentro das Forças Armadas, para privatizar os aeroportos, meu sócio compra barato. Só que aí assassinaram ele. Então tem a máfia de concurso, que eles são colocados por máfia de concurso, 90% aí, 98%. 90% e 98%. É como médico também. É colocado por máfia de concurso, não sabe aferir pressão. Pode pegar o médico da sua região aí e ir lá para ele, ele tirar sua pressão para ver se ele sabe fazer. Só sabe na maquininha. Então, tudo vagabundo. Vai ter insurgência sim. E o medo deles aí, esses vagabundos que foram pegar malas de dinheiro na Camargo Corrêa e pega, que todas as empreiteiras do meu sócio. Isso aí é tudo em nome de generais, coronéis, brigadeiro, almirante, como vocês viram. Tá gravado. Advogado da Camargo me ligando. Gravado o desembargador que foi levar 6 milhões de reais para mim em dinheiro. Foi levar em dinheiro Miguel Petroni. E maçom. Tudo essa maçonaria desgraçada. Então, se ele tem rabo preso, eu não tenho. Eu não tenho internado de vidro, não tem um cruzeiro ilegal. Entendeu? Aí ele vem citar isso aí, o cara tá doente, cara. Eu nunca nem cheguei perto desses lixos aí, esses maconheiros. Fui ajudar aquela vez lá na live, lá, mandei as provas, como mando pra todo mundo. Mandei pro doutor Protógeno, o Celso Sumano, que ele deu lugar pra Haddad, o Aécio Neves, você deu lugar pra Dilma Rousseff, custou 1 bilhão e 500 milhões as fraudes, meu sócio pagou pra ser transferido os votos, que ninguém vota em ninguém. O desespero deles é isso, ninguém vota em ninguém e o corno quer ser. Quer ser político. Se eu mandei todas as provas, como é que faz o esquema, o bug, que é um defeito que coloca que muitas das fraudes eletrônicas, o chupa-cabra já implantado, vem com 500 votos, que nem conta a cidade aí, inclusive o doutor Protódio viu, entreguei em mãos para ele, que não tinha voto nem da família. A família dele morava tudo numa cidade lá, ninguém votou nele, porque sabia que tá, eu falei, tá tudo fraudado. E aí entreguei para o Celso Russomanno, o cabo Daciolo, entreguei para o doutor Protódio. Entreguei aí para a família do Bolsonaro, entreguei para a amiga do Bolsonaro, doutora Enilde Coutinho, que é chefe do hospital lá do Ceará. Toda essa turma tem prova, inclusive o Mourão falou para essa amiga do Bolsonaro que eu era um perigo. Perigo por causa do quê? Tá querendo defender o Brasil, porra? Que ninguém vote em ninguém, que as urnas eletrônicas do narcotráfico, TSE, TRE, quartel-general do crime organizado. Ninguém vota em ninguém, eu sou testemunha vivo. Sócio acionista da Camargo Corrêa, os documentos aí. Tá no Ministério Público, fui pro Ministério Público. Vê se o juiz Eco aí teve coragem de sentar comigo pra me implodir essa república fascista, comunista, desgraçado, todo mundo morrendo de fome aí. Porque tira o dinheiro aí das crianças, tira aí merenda, tira hospital, tira os remédios aí dos implantados, tira as insulinas, tira a cocaína do presídio. Tira aí pra ver se amanhã não tem um salame no rabo da mulher do Bolsonaro e o Bolsonaro aí, do Mourão. Tudo quadrilha comunista. Inclusive um coronel me ligou hoje, falou: da 20, aquilo que você falou, a gente não achava que o presidente ia ser maior. Cocaína no avião do presidente? E eu que sou louco? 39 quilos da cocaína mais cara que tem no mundo. 39 quilos de escama, a cocaína da rainha, que é o apelido, que vai pra esses países. É negociação, igual 7-1. 7-1 da Alemanha foi pago em cocaína, está sendo pago em cocaína. Então os países têm o Brasil como maior distribuidor de cocaína. E a Farsas Armadas é narcotraficante, tá aí. Agora eles que limpam a merda que eles fizeram aí. Agora os insurgentes, se ele for homem, que limpa essa merda aí, senão o povo vai ter repúdio. Onde vê um militar vai falar: é vagabundo, é viado e maçom. Nessa live, ele ainda falou que você torava e amaciava a mulher do barbudo lá, intervencionista de Brasília, do casal, né? E que a mulher do barbudo ainda foi reclamar depois, falando que você tinha o pau pequeno. Ó que onda! Isso é coisa de um coronel falar na live? Ainda foi te atacar. Ah, rapaz, ele não tava sozinho nessa live não, viu? Tava com a cara assim de parecendo Jorge Soros, não tem? Cara de cachorro. Tava estranho pra caramba. Muito estranho, babando assim. Não tava sozinho, não. Ele usou uma paradinha antes aí dessa live, viu? Não foi à toa que ele retirou do ar.